Estrada 4, pronto, cópia. Cópia, 804. Autorizado Galeão, nível 380. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bideb. Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, quando intercepta, per November 857. E segue conforme a rota do plano. Controle 119, decimal 35 e aciona 54-16 no transponder. Autorizado Galeão, Rio de Janeiro, nível 380, decola da 10, primeira direita, da El com Leda. Após o Abdev, intercepta Uber November 857, conforme rota. 1935, controle Salvador, 546 no transponder, protegeu no 804. Protegimento correto, portão 110, chama pronto, pushback, ensinamento, gol no 804. Camarão, muito obrigado. Salvador, bom dia, o objeto 5722, na posição 4, ciente da hotel. Solicito autorização de tráfego. Objeto 5722, bom dia, informação hotel confere, autorizado Brasília, nível 320, via Pesulu 17. Decolada 10, curva direita, no perfil da saída Gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 35 e aciona 5413 no transponder. Autorizado Brasília, nível de voo 320. Upzulu 17, decola pista 10, após decolagem curva direita, saída Gole, transição Ofito, controle 119.35, transponder 5413. Protegimento correto, portão 04, chama pronto, pushback acionamento, WebJet 5722. Vai chamar para o pushback acionamento, WebJet 5722. 05, desce para 2000 pés, autorizado a final no 0 como número 2. 7 para 2000, autorizado como número 2, gol, número 05. D5 no 7, complete final, chame turno no 86. 2 Salvador, Atena 35 no 7, um bom dia, final no 0, baixar, checar. Atena 35 no 7, bom dia, tráfego avistado, tem autorizado pouso na 1 no 0, o vento variável com 03 nós. Autorizado pouso no 0, 35 no 7. Salvador, 3859 com informação, Adel. 3859, Natan, bom dia, adicione identificação. Chegada bom, terça 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Chegada para 4 mil no perfil da Ponce, o ajuste no 0 no 4, o TAM 3259. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike, Tango, Juliette, da Air Brasil. Passando para São Judas, descendo para 150. Mike Tango Juliette, assume identificação. Chega até a Mari, desce Mateus 050. Desce Mateus 050, Mike Tango Juliette. Está estabilizado nacional com Heródoto Magisto, gol no 605. 3, autorizado, chama ataque, estando 3171. Para o ataque, estando 3171. Oi, Salvador, bom dia, o gol no 605, tá passando externo, baixado, travado. Gol no 605, bom dia, tráfego já avistado, tem livre pouso na 1-0, o vento agora variável com 03 nós. 7, livre pouso, gol no 605. Para o parque 3, está 3597. 75722 na posição 4, solicito feedback e acionamento. Autorizado, chama táxi, Webjet 5722. Autorizado, feedback e acionamento, vou chamar para o táxi, Webjet 5722. Uno 605 no solo, Zuno 1, libera a direita e chama o solo 121, décimo 9. Uno 219, Uno 605. Uno 605, bom dia, táxi via Alfa e reportante da táxi Juliette para ingresso. Alfa, vai chamar antes da Juliette. Uno 605, bom dia. Controle, libera a velocidade para o Papo Romeo mais tempo, Juliette? Autorizado. Obrigado. Salvador, são 3171 com 122 a bordo, Galeão, 4 horas, táxi. São 3171, inicialmente táxi autorizado até o Través 05, vai aguardar o Boeing da Webjet iniciar o táxi, após prossegue como número 2 até o ponto de espera. No ponto de espera, torre em 198, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Através 05, web 2, 186, 104. 605, mantém a posição antes do ataque 3 Juliette, após o tráfego da TAM, o Airbus da TAM, ingresso Juliette, posição 04. Aguarda a passagem da aeronave da TAM, então segue para o 04, voo 1605. Webjet 5722 está com 131 a bordo, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alterna com Fint, está pronto para o táxi. Sim, táxi autorizado via Indy Alpha até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo, Webjet 5722. Autorizado, táxi Índia Alfa, no ponto final no 0218612, objeto 5722. Estacionamento no 10804. 10 autorizado, chama táxi, com 804. Chamara 804. Controle de Salvador, bom dia, TAM 3153. 3153, décimo mantém o 060, chegada bom, identifique. 3153, 060, chegada bom, perdeu contato com o centro. Gente, é normal, senhor. Esquente não. Ele já sabe que o senhor está na minha frequência. Ô, Papai Romeu, Mike Tango Juliette, desce para 2000 pés, 1014, autorizado a final. 2014, ô, Tango Juliette. Web 5722, ponto de final no zero, está pronto para decolagem. Web 5722, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1 no zero, o vento variável com 3 nós. Livre alinhamento e decolagem, Web 5722. Para o táxi, 1804, teremos 102 a bordo, 3 horas e 25, alternamos Campinas. 1804, táxi autorizado via parte principal, táxi em alto até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste no 04, bom voo. Pátio em alfa, ponto de espera 186, 1014, ajustado 1804, muito obrigado, bom dia, bom final de semana. Igualmente. Tá pronto? Pronto. Autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 1 no 0. Ali manter no 0, tá 3, 1, 7, 1. Alô, localizador, Mike Tango Juliette. Mike Tango Juliette, complete final, chame torre no 86. 18-6, Tango Juliette. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike Tango Juliette. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Afirmativo, aguardando pista livre, Tango Juliette. 5722, decola aos 20, controle agora 1935, bom voo. 1935, obrigado. Controle, está 3859, autorizado o ILS aqui, certo? Autorizado, número 2 na aproximação, 3859. 804, bom dia, mantenha o ponto de espera, dá 10. Teremos. Papa Romeo, Mike, Tango, Juliette, confirme, baixado travado. Afirmativo, baixado travado, Tango, Juliette. Ciente, atualizado pouso, pistão no zero, o vento variável com 02 nós, Mike, Tango, Juliette. Teremos, pouso não no zero, Tango, Juliette. Decola aos 21, controle agora em 119, decimal 35, com voo. 1935, 3171. Bom dia, tá 3171, saída da EL na sua escuta passando 1900. O 71, saída da EL, contato radar, sobre para o 300. 300, poderíamos voar na prateleira? Autorizada. Era presente, 3, 3859, complete final, chame torre 1186. Completa final, torre 1186, tá 3859, boa. Boa. 3153, autorizada final, pista 10. Autorizada final da 10, tá 3153. Mike Tango Juliette no solo aos 23, libera a direita, chama o solo 121, décimo 9. 219, libera a direita, Tango Juliette. Informação em curso Hotel Campinas 360. Um minutinho de cópia, por gentileza, prepara da Elia da Bridge, aguardando. Obrigado, na escuta. 3859, passou externo, baixado travado. Gente, o 3259, bom dia. O vento agora em Salvador variável com 03 nós. O ajuste 10114 tem livre pouso na pista 10. Ajuste 10114, livre pouso na pista 10, até 3859, obrigado. Mike Tango Juliette, bom dia. Táxi autorizado via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, o Mike Tango Juliette. O azul 4069, transcópia. Pronto. Cabeceirão no zero, voo no 804. Mas o colega da Tânia mantém a som 0804. Java Romeo India Delta Echo, quando intercepta o Pesulu 16 e segue conforme a rota. Controle 119, decimal 35 e aciona 5424 no transponder. Azul 4069. 390 para Campinas, decolada 10 com a direita, da EW, da Briga, Perdura na meia, plano de voo, 119-35, 5424. Cruzamento correto, portão 01, no chama pronto para o espectronamento azul 4069. Vai chamar. No 0, sem identificação, desça para o 050 na chegada à Mari. Identificamos. Dá autorização até o 050, chegada na área, total 990. 0, curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 119.35 e aciona 5427 no transponder. 0 na Guarulhos, via Peruí 50, decola da 10 com curva direita na Dael Leda, aposta no Tibidev. Controle 119.3, transponder 5427, gol 1607. Fechamento correto, portão 05, chama pronto para o espectacionamento, gol 1607. Chamada. Salvador, bom dia, Web 5728, desculpa, atrasei um pouquinho aí na chamada. Estamos cruzando 145. Chame 1288, 1260, 5722. Desculpe, 1288. 1260. Obrigado. Salvador, muito bom dia, o TAM 3859. TAM 3859, bom dia, taxia seguindo o Boeing à sua frente via Alfa Kilo Pati.